344, reduza para 259, desça para 2 mil pés, ajuste no 022. Desce para 2000, com 1.000. Redução para 250. Azul 4062, reporte de leve desvio à esquerda, senhor, como é que é? Por lá 20, por 5 milhas depois da sua meia. Certo. Salvador, boa noite, 1805, decola, se escuta, 1800. 1805, contato radar, suba 370. 370, 805. Pós-luna, só o Cruz LBLS, que passa em 092. Localizador 4062. 4062, torre 198, decimal 95. Com no 895. Objeto 5899, autorizado LS. Autorizado LS 5899, Samará estabilizado. Bom 805, chame Recife, 1-2685. 268, bom 1-2685. 1-2685. 2685, boa noite. Bip 5344 reduza para 200 nós, autorizado LS. 5899 torre 118-95. 118-95, bom dia. Elevador decola, tá 3152. Contato radar, suba nível 330. 33052. Trip 5344, reduza para aproximação, chame a torre 11895. Trip 5344, chamando a torre. Controle Salvador, boa noite, eu tenho 3170, descendo ao 1170, Sunset. 3170, desça para 2 mil pés, ajuste no 022, chegada a Mari. Inicial a 2 mil pés, estava no 022, na Mari. Seria possível voar direto no Una, por 3170? Autorizado. Voar direto no Una, 3170. São 3152, centro Recife, são 2685. Entendeu? 2685, 3152. 3170, autorizado direito. TVLS, TAM 3170. Localizador, OTAN 3170. Chame a torre 118, decimal 95. 1895, OTAN 3170.